Ora, bem-vindos aqui a mais um Caso Fazem, Caso Tocam, um programa que tem a pretensão de levar até vós bandas nacionais e que já o faz há cerca de 6 anos, ininterruptamente, todas as semanas, falarmos de bandas nacionais e que vão lançando vários discos e, ou que, por alguma razão, estão ligados aqui à Boa Nova. A ligação à Boa Nova nesta semana é bem explicado por via de Hélder Reis, de que bem conhecido, sobretudo conhecido de voz, por via da televisão e não só, também da escrita e também da música, por via dos Pollen. Depois a banda Pollen vão estar dentro de dias aqui em Oliveira Hospital, no âmbito da Expo, e falamos dentro de dias aí a 20, de quarta-feira, a terceira noite dessa exposição de Oliveira Hospital. Vão estar, portanto, em concerto, o que nos leva a ter uma conversa com Hélder Reis, à distância do telefone, a distância isso obriga, para falar do seu álbum, das novas músicas que vão fazer e também daquilo que poderão esperar as pessoas do concerto que irão ver no magnífico Parque de Mandarilho, naquele Anfiteatro Teatro Natural, tão propício para receber bandas como será o caso dos Pollens. Antes de mais, desejar aqui as boas-vindas ao Hélder Reis. Bem-vindo aqui à Boa Nova, Hélder. Muito obrigado, viva a todos. Hélder, enfim, eu ia dizer que pela primeira vez neste programa temos um jornalista a sério, portanto não é o caso de quem faz a pergunta, é o caso seu e portanto é com muito gosto que o recebemos cá para hoje falarmos sobre os Pollen. O Pollen é tem um disco de que está aqui à nossa frente, o vosso disco de estreia é de 2006, mas ao que sabemos há músicas novas, aliás já os ouvimos, já andam aqui a passar na Boa Nova, músicas novas, sendo que 3 delas estão para download gratuito até na vossa página. O que é que têm dado a fazer os Pollen desde 2006? Temos, essencialmente, temos tocado ao vivo muito e temos andado a compor, a limar as músicas antigas, porque a música é um processo criativo, portanto não é um processo estático, as coisas não estão acabadas nunca. E nós tentamos sempre dar o jeito à música, novas versões, novos arranjos, acho que já existem. E estamos sempre em fase de composição. Neste momento temos quase um álbum feito. Por isso nós ensaiamos todas as semanas, rigorosamente. E andamos sempre a trabalhar e a fazer o que gostamos. Junta a tua mão ao coração. Cria um novo corpo, sangue, amor. Queima o teu passado numa praia. Despe da tua pele, eu já senti o teu querer, o teu vencer, o teu poder, a tua calma. Tudo que há para ganhar, deixa o medo aflito de perder. Não queiras desistir. Vais limpar o teu veneno. Dança a vitória do princípio. O teu querer, o teu vencer, o teu poder, a tua calma. Vence tudo que há para ganhar. Deixa perder, não queiras desistir. Música. Sangue Pontual são os temas que estão disponíveis para download. Significa isto que o novo álbum poderá vir aí sem formato físico ou é apenas uma amostra daquilo que será um disco, que será disco, efetivamente, na razão da palavra? Não, é pouco provável que ele não tenha a forma de um CD, porque eu gosto muito de CDs, eu gosto muito da nova tecnologia, acho tudo fantástico, rápido e maravilhoso, mas nada tira o encanto de termos na mão um CD, um livro com as letras, que para nós são muito importantes, a fotografia dos cantores que estamos a ouvir, e percebermos o conceito estético dessa banda. Por isso, será seguramente em CD, a internet será uma plataforma a usar, mas o CD vai sair seguramente. Saio à pressa, compro o tempo, roubo o espaço a quem já esqueci. Sigo as nuvens, troco as voltas, esqueço tudo o que já vivi. Por ser demais, não vou suportar. Dói sempre mais dar do que roubar. Vejo um povo quase aflito, gente que vai e não volta mais. Secam sangue, levam filhos, comem terra à boca dos mortais. Por ser demais, não vou suportar. Dói sempre mais dar do que roubar. Por ser demais, não vou suportar. Dói sempre mais dar do que roubar. Já esqueci. Sigo as nuvens, troco as voltas, esqueço tudo o que já vivi. Por ser demais, não vou suportar. Dói sempre mais dar do que roubar. Por ser demais, não vou suportar. Dói sempre mais dar do que roubar. Ficamos com a ideia que o álbum de estreia passou um bocado à margem. Eu digo à margem, não chegou à maioria das pessoas. E isso leva-nos a perguntar, na sua opinião, qual é a melhor montra para uma banda como os Pollen? Não sei. Sinceramente, não lhe sei responder à pergunta. De facto, foi um CD que passou um bocadinho ao lado. Aliás, os Pollen passam um bocadinho ao lado do panorama da música portuguesa. Ainda não consigo perceber porquê, porque nós usamos todos os canais necessários à nossa divulgação, nós contactamos os jornalistas necessários que possam promover, através da sua crítica, a nossa música, contactamos editoras, agentes, concertos, espetáculos, festivais de música. Portanto, nós não nos temos esquivado aos circuitos normais da música portuguesa. Agora, sabemos que temos características muito singulares e isso pode criar, à primeira vista, alguma estranheza em quem nos ouve e quem nos recebe. E somos um bocado fiéis a esses princípios. Se bem que as novas músicas estão a tocar já um bocadinho noutras sonoridades e a fazer um cruzamento com outras ideias musicais. Mas nós temos consciência que, eventualmente, a nossa singularidade também possa ser um entrave. Por outro lado, estamos muito convencidos que no dia em que alguém nos ouvir com os dois ouvidos, porque também sentimos que nos ouvem sempre só com um ou com meio, enquanto terem o telefone e mandam um e-mail, quando nos ouvirem com os dois ouvidos, às tantas vão ver, epá, está aqui música diferente portuguesa. Estão aqui letras diferentes, arranjos diferentes, belíssimos músicos. Portanto, há aqui coisas a fazer e a pegar, e vamos lá ouvir isto um bocadinho melhor e dar uma oportunidade para que se fale deles. E a partir daí, às tantas, os Pollen vão assumir uma outra plataforma. Estou convencido. Como diz há pouco, falta quem vos ouça com... Enfim, que vos ouça. É, eu acho que falta essencialmente. Mas eu, a minha opinião nacional é um bocado esta de distração coletiva, percebe? Uhum. Eu acho que... É distraído e ponto final, não é assim, as pessoas têm uma vida muito ocupada, as ofertas são muitas, todos os dias nascem bandas novas, toda a gente quer cantar, há 500 mil programas de televisão que têm a pretensão de lançar novos músicos, novos cantores que depois infelizmente ficam pelo caminho. Portanto, há uma oferta muito grande, é uma coisa muito invasiva, não é? Eu trabalho em televisão e vejo, as minhas colegas recebem dezenas de CDs por dia de gente que quer cantar e ir à televisão, de orquestras, a solo, músicas, bons, maus, é uma coisa... Portanto, é muito complicado, de facto, as pessoas pegarem o CD, e vai ser este o iluminado. Portanto, as pessoas estão distraídas, eu reconheço que é difícil nos dias de hoje. Agora, o que eu acho é que tem que haver uma estrutura orgânica nos sítios cuja função é divulgar a música, que esteja mais atento a quem chega de novo e que saiba separar o trigo do joio. E isso acho que é o grande passo para que novas bandas surjam com qualidade, que é uma coisa que eu confiro aos Pollen com toda a propriedade. Os Pollen têm bastante qualidade, têm músicos que trabalham. Eu não estou a falar de nenhum músico porque eu nem tenho formação musical que chegue aos calcanhares de quem me acompanha. Mas todos os músicos que me acompanham são grandes músicos, com muita escola de palco e com muita escola literal. Portanto, trabalham muito. E depois, a nível nacional, eu sinto pena disto, que nós somos todos um bocado distraídos dos novos poetas, dos novos ensinadores, dos novos políticos, da nova gente que faz rádio, dos novos jovens empresários e empreendedores. Anda tudo assim um bocado distraído e deslumbrado com o que já é conhecido e com as figuras que são muito conhecidas e mediáticas. E há toda uma outra gente que trabalha bastante e que também merecia ser vista. Uma geração do descartável, um bocado isto. É um bocado. Também há gente muito boa. Repare, e eu até sou uma pessoa conhecida na banda. Eu estou há 10 anos na televisão. E é isso que eu quero falar. Percebo, portanto, eu até nem posso queixar de todo, porque vou à televisão quando quero e quando sinto necessidade de aparecer a nível de imprensa escrita, telefono a um jornalista ou outro, olha, dás-me aqui uma ajuda, vou ter um concerto, não sei o quê. E percebo, portanto, até tenho uma porta mais aberta. Sim, tem um ascendente natural que vem da atividade que tem tido desde 2000, não é? Claro, mas nem por isso a minha música tem circulado mais, percebo. Portanto, isto aqui é uma coisa estrutural muito maior, muito maior. Eu pedi ao sol para brilhar, eu pedi à chuva para parar, eu pedi aos astros que viessem raiar, eu pedi à lua que fosse voar. Ninguém ouviu, ninguém sentiu girar. Eu pedi à água para bailar, ai, eu pedi à fome para secar, eu pedi ao sonho que viesse reinar, eu pedi à música que fosse tocar. Ninguém ouviu, ninguém sentiu girar. Dança ao vento, dança aqui, todo o riso da criança eu senti. A nascer, a amar e pintar, a cor do ar, a gritar, a força a girar, girar. Mas dança o vento, dança aqui, todo o riso da criança eu senti. A nascer, a amar e pintar, a cor do ar, a gritar, a saltar, a força a girar, girar, girar. Quando se fala em Poland, provavelmente o melhor cartão de visita fala no seu nome. Sem desprestígio para quem o acompanha, de que já não vou saber quem são, mas é mais fácil de falar em Álvaro Reis que provavelmente em Poland. Não é? Aliás, eu percebo aqui pela divulgação que temos feito daquilo que vai ser a Expo, que é um hospital, quando se refere a Poland, temos de ser a banda de Álvaro Reis. Mas, enfim, e é justo então que apresente aqui os seus colegas de banda. Pronto, então no piano é o Paulo Freitas, depois no violoncelo é a Fátima Neto, na guitarra é o Helder Gama, no baixo é o Vítor Andrade e na bateria é Domingos Cardoso. É uma banda grande, uma banda grande que tem um som muito... faz um som muito forte, muito, muito interessante. E depois, de facto, é normal que Poland as pessoas associem muito a mim, a banda tem perfeita consciência disso e não há cá ciúme nem nada. A vida é assim e faz para aí. Eu podia me chamar Helder Reis e não sei quem, não é? Mas optámos por... porque assim, aqui, o Helder Reis é a televisão, são os diretos, são as reportagens, são os programas. Poland, nós quisemos fazer com que fosse a música. O Helder Reis canta lá, mas é música, é Poland, é uma outra coisa. Sim, mas a Helder Reis é mais do que isso. Aproveitamos também para falar aqui da escrita, do Branco, pelo menos esse, lhe dou os parabéns. Não sou o primeiro a fazê-lo, mas já tive a oportunidade de o ler e gostei bastante. Portanto, e não só já antes disso, tinha um anterior livro, Rostos de Mar, esse por acaso ainda não tive a oportunidade de ler, mas, portanto, o Helder Reis é um produto completo, e desculpa se o termo. Eu digo isto porque o Helder Reis tem uma aura, portanto, de que goza pelo tipo de personalidade que tem, ou que tem, ou que as pessoas imaginam que tem, não é? Por via de que conhece das suas reportagens e da sua maneira de estar, que lhe granjeia muitas simpatias. Tem a noção de que as pessoas, de facto, têm por si algum carinho, e quando digo carinho, quase aquela pessoa que não coloca nenhuma dúvida da sua integridade? Acho que tem, fica um bocado mal dizer isto às tantas, mas sinto que as pessoas gostam de mim e que me tratam bem, mas eu queria fazer duas notas à sua pergunta. Eu, entretanto, escrevi mais, agora estou ligado a uma editora livreira e estou a escrever bastante as histórias infantis, e as duas últimas que saíram, e só digo isto porque elas têm um cariz solidário, portanto não estou cá a vender a banha da cobra. Então escrevi dois contos infantis. O primeiro é a Aldeia da Casa Magia, que reverte a favor de um centro social de Paramos, e o último que eu escrevi é a história da Lágrima Sal, que saiu há menos de um ano. E esta história da Lágrima Sal tem um propósito solidário maravilhoso, em que vai à loja, compra um livro, recebe dois, e o segundo livro autografa, faz uma dedicatória, escreve um poema, porque esse segundo livro vai ser enviado para as crianças, quer de Moçambique, quer de Cabo Verde, que nunca tiveram contacto com um livro, muito menos uma história infantil. Portanto, é um livro com um projeto internacional muito bonito, que quer ensinar a ler e a sonhar e a construir novos países a partir da literatura, que é muito importante. E, de facto, eu gosto muito de escrever, e agora esta nova vertente que a editora Sete Dias, Seis Noites me está a oferecer, e para breve vão ser mais dois livros. Portanto, estou com muita produção literária, porque, de facto, eu escrevo diariamente muito, portanto, coisas para sair não me faltam, e ainda bem que a editora está disponível para isso. Depois uma outra questão relativamente ao que as pessoas sentem em relação a mim. Eu sou muito coerente na forma de fazer televisão, na forma de estar na vida. Sou mais ou menos a mesma coisa. Agora, as pessoas às vezes têm uma noção de mim que eu estou sempre em festa, em brincadeira e vamos lá e não sei o quê. E eu cá fora sou um bocado mais recatado. A verdade, sou mais sossegado, sou mais low profile, mais deixo-me no meu cantinho. E às vezes algumas pessoas ficam um bocadinho desencantadas com isso, porque estão à espera que o Helder chegue a um sítio qualquer e faça a festa que tem que fazer em televisão, mas são formas de estar diferentes, não é? São linguagens diferentes, e em televisão tem que estar muito mais explosivo e feliz e dar muito mais de mim, porque há muita coisa a passar. Na minha vida tenho que dar outras coisas e estou muito mais sossegado. E às vezes as pessoas dizem-me isso, ah, você em televisão é muito mais expansivo, está muito mais sempre alegre, está muito mais a sorrir, está muito... porque é mais fácil, não é? E eu cá fora nunca ninguém está. Então, se vemos alguém assim, chama-me logo tontinho, não é? Está sempre a rir e feliz e contente e ai ai que Jesus fez. E eu sou mais sossegado, eu sou um tipo sossegado e pacato. E bastante pacato. Mas sinto que as pessoas respeitam bastante aquilo que eu sou, aquilo que eu faço e as bandeiras que eu defendo. Porque isso é que é importante numa pessoa e essa coerência é transversal, quer na minha vida privada, quer na televisão. E essa visa de navegação que deixou agora fez-me lembrar uma conversa que temos aqui já há algum tempo com o homem da Fúria do Açúcar, né? Que também, curiosamente, também lançava na altura um disco dedicado também para canções infantis, e ele também dizia isso mesmo, que as pessoas estavam sempre à espera da galhofada, né? E claro, nem sempre nem nunca, né? Pois, exatamente, nem sempre nem nunca, mas às vezes as pessoas não têm que perceber, nós não temos que saber tudo e não sabemos nada, não é? Mas quem está na televisão, quando está cá fora, está um bocadinho menos, quer passar mais despercebido, quer passar assim mais cegadinho ali, que é importante, não é? Porque nós todos os dias somos invadidos por beijinhos e autógrafos, e temos de estar bem, saltar e brincar e dançar e não sei o quê. Então quando saímos e vamos às compras e vamos à praia tomar um café ou vamos a jantar com os amigos, queremos assim respirar e passar um bocadinho para o anonimato também. E depois vem assim um sujeito do hospital chatear pela manhã para... Ah, não. Desculpe o termo. Lágrimas são pedras nos rios, homens de carnes diferentes, olhos são e crânios vazias, portas são gente sem dias, onde fica o lugar da terra sem medo, onde se compra o sonho sem ser em segredo. Juram que há lugares feitos de mar. Eu vou procurar. E dizia eu, a propósito de há pouco do pólen e do álbum ter já 5 anos, esse distanciamento e esse pouco conhecimento do nome pólen não poderá também advir deste espaço entre o vosso álbum de estreia e aquilo que têm sido os vossos concertos também, e tendo em conta que falou há pouco que vai haver um novo álbum, provavelmente será já para o ano, não é? Que este distanciamento seja demasiado longo. É assim, estrategicamente e a nível de produto, é claro que sim. Agora, se eu lhe disser que nós fizemos uma maqueta destas novas músicas, e uma maqueta com muita qualidade, contratámos um designer que é o Pedro Ribeiro, que também é encenador e que aliás e agora vai para Londres para a Royal Opera encenar, portanto é uma grande referência nacional, e cá está uma pessoa que passou, isto aqui passou quase completamente ao lado do país inteiro, mas vamos ter um português a trabalhar em Londres, escolhido entre milhares de candidatos. Eu tenho a sorte de ser amigo dele, e ele fez-nos a capa da maqueta. Portanto, é uma maqueta muito bonita, muito bem estruturada, uma coisa. E o CD foi gravado e produzido pelo Paulo Carvalho, que foi diretor durante muitos anos musical da Praça da Alegria, na RTP, e ele é que nos produziu as músicas. Portanto, está um trabalho muito, muito bem conseguido, feito por bons profissionais. E nenhuma editora nos quis. Não dá, não temos dinheiro, não sei o quê, quando vocês tiverem não sei o quê, não sei o quê, não dá. Portanto, tem que ser por edição do autor. O que aconteceu na primeira vez? Na primeira vez nós também fomos a todas as editoras que adoraram o conceito. Pai, de facto não temos ouvido isso, não sei o quê, mas já na altura não tinham dinheiro. E, inclusive algumas editoras, bastante conhecidas, não vale a pena agora estar também a falar do nome delas, mas que tiveram o atrevimento de dizer, opá, façam tudo. Ponham um CD, façam um CD, arranjem concertos, marquem datas para a digressão e depois vêm até connosco. Nós fazemos a distribuição, não é? Não, nem é de. Quando vocês fazem a distribuição, ficam com 15%, que é giro trabalhar assim. Portanto, nós não lançámos porque, de facto, também não tivemos uma porta aberta para que apostassem a nós a nível de edição. E, portanto, fazemos edições de autor que, com a qualidade que nós queremos em todos os aspectos, fica muito caro. Portanto, nós estamos ainda a trabalhar para angariar o dinheiro necessário para depois fazer a nossa edição de autor. Portanto, o CD sairá com tranquilidade, não temos essa necessidade de ter essa consequência, de facto, mas não temos essa necessidade de ter o CD já cá fora, por isso. É assim a vida. C'est la vie. Eu sei a estrada de cor, mas temo a falta de cor. Pés são asas de quem morre. Castigo, errar não vai me matar. Deus, já nem sei rezar. Voz, para de chorar. Sou de um sol, sou do vento, sou a aragem do momento. Sou de um mar, sou do ar, sou um corpo a começar. Sou de um sol, sou do vento, sou a aragem do momento. Sou de um mar, sou do ar, sou um corpo a começar. As tuas feridas, a dor não é o teu sol. Calma, tudo o que passou. Tu és o dono de ti. Rei do teu desejo, Senhor, da tua vontade. Eu, tu, não somos um só. Quem nunca gostou de pecar? Sou do vento, sou a aragem do momento. Sou de um mar, sou do ar, sou um corpo a começar. Sou de um sopro, sou do vento, sou a aragem do momento. Sou de um mar, sou do ar, sou um corpo a começar. Sou de um sopro, sou do vento, sou a aragem do momento. Sou de um mar, sou do ar, sou um corpo a começar. Sou de um sopro, sou do vento, sou a aragem do momento. Sou de um mar, sou do ar, sou um corpo a começar. Noite nem luar, não sou gato e chaminé, não sou barco nem barqueiro, sou relógio sem ponteiro, sou relógio sem ponteiro. Sou de um sol, sou do vento, sou a aragem do momento, sou de um mar, sou do ar, sou um corpo a começar. Sou de um sol, sou do vento, sou a aragem do momento, sou de um mar, sou do ar, sou um corpo. concertos não têm faltado. E é, hoje em dia, aliás, aquilo que as bandas mais procuram, não é? Porque daí é que vem um retorno, também um retorno financeiro, mas não só isso, também o feedback daquilo que onde o público gostou ou não gostou da banda. Sim, tem corrido bastante bem e temos a sorte de dizer que não algumas coisas também. Porque esta é a vantagem também não estarmos ligados a ninguém. Somos nós é que nos pagamos, nós é que investimos em nós, portanto também mandamos passear algumas propostas quase indecentes. Porque ainda há muito aquela noção de que música não é profissão e, portanto, vai lá e pagam-lhe 30 euros e está tudo bem. Sim, é aquela história, que é que tu fazes na vida, não é músico, mas para trabalhar, não é? Pois, exatamente, essa velha máxima. E eu já não estou para aturar essas coisas, portanto, simplesmente não. E se não nos dão as condições, também simplesmente não. Mas depois há concertos que, de facto, temos feito e que são extremamente gratificantes e temos atuado com alguma abundância, o que é muito bom. Nós gostamos imenso de estar ao vivo. E sim, não nos podemos queixar. Curiosamente, o concerto, e por aí que vamos então falar aqui, de que vão estar aqui no Hospital, era um palco que já conhece, porque esteve aqui há bem pouco tempo, em Oliveira Hospital. Que expectativa cria para daqui a uma semana aqui em Oliveira? Toda. Aliás, para cada concerto que vou sempre cheio de vontade de ir, não é? E Oliveira também, sempre que estive aí foi extremamente bem recebido. E, portanto, sinto que as pessoas são generosas, acolhem bem, são disponíveis. A iniciativa também, o projeto e a música onde está integrada no certame também é de muita validade, de muita importância para a terra. Portanto, vamos com tudo isto às costas e vamos muito felizes. Aliás, nós vamos estar duas vezes em Oliveira do Hospital. Vamos estar agora no dia 20 e estamos a negociar uma outra data que em breve depois será divulgada. Portanto, vamos estar duas vezes em Oliveira, que será ótimo. E as pessoas podem esperar um concerto muito interessante e construído a pensar em Oliveira do Hospital. Acho que vai ser uma noite muito bonita. Curioso, essa novidade que nos traz, de que desconhecíamos, efetivamente. No entanto, esteve cá, eu arrisco-me a dizer, há 2 meses, talvez nem tanto, num encontro que juntou muita gente no Salão dos Bombeiros Voluntários aqui no Hospital, onde tivemos a oportunidade de ouvir as suas opiniões também sobre o tema em causa. Portanto, o que leva muito o facto de que as pessoas tinham uma empatia para com o Hélder Reis. E espero que essa empatia também venha se traduza nas pessoas que vão ver o concerto. Conheceu o palco, esteve lá ao lado, não é? Que já nos disseram que é de facto das melhores salas para receber bandas hoje em dia em Portugal. E espero que isso aconteça também no que diz respeito aos palcos. nada. Temos um disco, temos agora o download gratuito e legal de 3 temas na vossa página. E o espetáculo vai ser construído muito com base neste disco, nestes temas, ou também já muito com os novos, que serão a antecipação daquilo que vai ser o novo álbum? Sim, vai ser um cruzamento de... Primeiro vai ser um espetáculo que as pessoas vão poder assistir com alguma com algum sossego, porque acho que não se vão aborrecer, nós estamos a pensar muito nisso, porque eu sei que ouvir uma banda que toca originais a dada altura pode ser um bocadinho aborrecido, porque não tenho nenhuma referência de nenhuma música que eu vou lá, lá, lá, lá, porque também conheço. Portanto, são muitos originais, mas nós vamos intercalar esses originais, tipo 3 temas em 3 ou 4 em 4, mais ou menos, com uma versão da música portuguesa que toda a gente conhece. Uhum. Agora, uma versão que nunca ninguém ouviu aquela música daquela forma. Porque nós, de facto, quando fazemos versões, fazemos... Só não é uma música nova porque aquela música já existe, porque nós damos-lhe uma roupagem completamente diferente. Mas posso-lhe dizer que as pessoas vão ouvir Carlos Paião, vão ouvir Amália Rodrigues, vão ouvir Zeca Afonso, vão ouvir António Variações, vão ouvir Chutes e Pontapés, vão ouvir Marco Paulo. Portanto, também vão ouvir uma data de músicas, grandes hinos da nossa música pop portuguesa. Portanto, vai ser um espetáculo talhado para o livro do hospital. Muito ecléticos, pouco percebemos. Sim, sim, pouco. Ai que saudades eu tenho do cheiro à terra lavrada, do tilintar dos rodados pela velha e torta calçada, do mesmo som das ferradoras quando o moleiro por ali passava, do pão dourado na tua canastra linda padeira apressada. Eram corridas até o luar, eu, o grupo e o nosso cão, a cabra cega, a macaca e ao jogo do peão. Ao Tarzan e ao Tom Sawyer, tal como na televisão, às escondidas por entre o milho que semeaste no cavancão. Tantas saudades dos doces roubados às rosas silvestres, dos barquinhos rega abaixo troçando do calor agreste, da vinda das lavrandiscas e pintacilgos lá do sudeste, dos gravetos despidos e brancos para o lume onde me aquece. Da mais triste e longa das noites do escorraçar do ano passo, da dança ao entro do mais feio com a moca debaixo do braço, pisam funchos fulareiros na passagem do compasso, chega a padroeira em agosto para o teu mais saudoso braço. São demais estas saudades até dos medos e horrores, do cão da serra, do papão e dos fulanos malfeitores, do diabo no fundo dos poços, das bruxas com maus olhares, dos pesadelos com almas e pontes, mas tinha de prender com solares. Isto leva-nos aqui à fase dos desafios. Nós temos sempre, para quem estreia aqui no Caso Fazem Caso Tocam, três desafios. Vamos começar. Primeiro é este. Imagine, vem aqui e eles vão escutar um concerto e que lhes dizem assim: podem trazer convosco duas bandas nacionais. Quem é que trariam hoje em dia? Uma pessoa que gostava muito de levar, que é a Sara Tavares, que eu tenho profunda admiração pelo seu percurso e pela forma como ela se tem diferenciado. É uma pessoa, mas é uma pessoa que tem uma banda extraordinária, que aquilo, ouvir a Sara é ouvir o mundo inteiro. Muito bem. Depois, posso já adiantar que na entrevista da próxima semana, que por acaso já está gravada, que é com o Nuno Guerreiro, ele é um dos pontos de referência que repete, também é a Sara Tavares. É, pronto, nós também somos os três amigos, por isso temos os três, aliás, eu e o Nuno temos a Sara no coração, porque ambos somos amigos da Sara e depois também nos conhecemos aos três. Mas a Sara, de facto, além de ser um ser extraordinário, canta maravilhosamente, tem uma banda ótima e tem feito um percurso musical muito grande, está completamente descolada de Chuva de Estrelas e do Festival da Canção. A Sara é outra coisa, a Sara lá fora faz, para quem acompanha minimamente, faz um estrondo onde quer que vá, porque de facto na world music internacional a Sara já é uma referência. Portanto, Sara Tavares era ponto de acesso. Fala quem fala e quem sempre falou. E depois, já que falou do Nuno, eu gostava imenso, por exemplo, também de ter o projeto que o Nuno faz parte, que é uma homenagem a Zeca Afonso. O Zeca sempre. Tem o Olavo também, portanto é um projeto muito agir, muito rock, muito pop, muito frente, mas Zeca Afonso ali sempre em grande. E portanto, olha, eram as minhas duas propostas, uma super recente e a Sara Tavares, que está para ficar. O que faz falta é animar a malta. Vamos então ao outro desafio. Vem alguém da cena internacional, muito conhecido internacionalmente, eventualmente, e que querem que os Pollen façam a primeira parte do seu concerto. De que banda gostariam muito de fazer a primeira parte? Epá, isso é muito. Por isso é que se chamam desafios, não é? Uma banda internacional. Talvez, sei lá, Skin, Coldplay. Está lembrado. Agora vamos ao terceiro, e é o que nos dizem, é o pior desafio, o mais difícil. Não quer dizer que não seja, muitas vezes pela diversidade do que existe. E é precisamente, imagino que vai haver um disco de tributo a uma banda, a um autor nacional, e que querem que os Pollen participem nesse disco de tributo e com uma versão de um tema. Em que tributo gostariam muito de ser enquadrados? Já agora, que tema seria esse? Olha, para nós essa pergunta é muito fácil, porque nós já escolhemos alguns tributos para fazer no nosso espetáculo. Eu gostava muito de que a nossa versão que temos de António Variações de Estou Além fosse incluída num disco. A nossa versão da música, que não vou dizer qual é, do Marco Paulo, que é uma referência na música nacional portuguesa e que é muito mais que tudo aquilo que às vezes a gente mais nova acha. As músicas dele dão coisas maravilhosas e a versão que nós levamos aí, e acho que é muito a prova disso, acho que vai surpreender toda a gente. Toda a gente vai ficar para o Herman, isto é Marco Paulo. Também ao Marco Paulo nem importaria nada de fazer esta versão. Portanto, ficamos aqui só em expectativa mais uma semana para sabermos efetivamente qual é o tema do que falamos. Peço-te tudo o que és a mim. Olha para mim, eu nunca fui o centro do que era meu. Sinto sentir partir quem parte, o sangue vence. Lama, ficarei no ar, amarrarei os barcos junto dos sonhos dentro de mim, perto da voz. De mim contam histórias, eu nunca disse a ninguém o que eu sou. Os meus sentidos foram pisados, agora só me resta vingar. O mundo é largo, as vozes muitas, mas ninguém ousa criar. Ficarei no ar, amarrarei os barcos junto dos sonhos dentro de mim. Ficarei no ar, amarrarei os barcos junto dos sonhos. Thank you. pouco falávamos aqui da questão das editoras e da questão de não terem dinheiro, etc. Isso tem a ver com o paradigma do que é a venda da música hoje em Portugal. Já aqui várias vezes referimos este programa, a questão de terem descido os patamares para a atribuição de prémios. Hoje em dia dá-se um disco de ouro a partir dos 10 mil discos vendidos. E as coisas mudaram bastante. Isso... E às vezes parte desses discos são comprados por uma empresa e não sei o quê, mas isso é outra história. Exatamente, são os apartes do mundo da música. E isso traz-nos aqui a questão de que há pouco disse-me que há necessidade de investir numa edição de autor. E depois, além de edição de autor, investe-se também eventualmente num entre aspas, videoclipe, gosto mais do termo teledisco, e que depois não tem, e aí tem a sua quota parte de responsabilidade, já aí vamos, de que eventualmente investe-se e gasta-se algum dinheiro, às vezes também com a ajuda de amigos, para que as coisas não fiquem tão caras, mas depois não há, em canal aberto, e quando em canal aberto eram escritos 4 canais, espaço para a música, para que passe esse videoclipe, passa uma vez, passa duas, no máximo, é um efeito efêmero. Não é uma frustração para quem anda na música perceber isso? É. Neste momento, o único canal que tem um programa de música é a RTP. Exatamente, tem o Top Mais. Há muitos anos tem o Top Mais. No caso do videoclipe, por exemplo, os Pollen já pensámos nisso, mas depois desmotivámos, porque assim, colocar a nossa música na rádio é tão complicado que, meu Deus, então colocar a nossa música na televisão, só se for de facto um videoclipe extremamente singular ou polémico, também já nos passou pela cabeça sermos tão polémicos que até as pessoas acabariam por falar neles. Mas depois desmotivámos e não centramos as nossas energias aí. Claro que é muito frustrante, mas assim, eu acho que é muito frustrante de sermos aquilo que nos apetece ser e não haver meios para isso, não é? Seja em que área for, seja em que área for. No caso da música, pronto, é uma expressão artística, mas vamos aos pintores, quantos amigos meus tenho, pintores maravilhosos que não conseguem sair do seu ateliê. Portanto, é muito triste, não é? Mas quantos amigos meus professores não conseguem colocação, quantos amigos meus vendedores excelentes e não conseguem vender os produtos, é muito triste quando se gosta muito daquilo que faz e se sabe que tem ali uma boa costela e não se consegue dar aso àquilo em que se é bom, não é? Mas é o mundo que temos, não é? Temos que ser criativos. Falou há pouco na estratégia de comunicação, eu há dias recordava-me aquilo que me disseram, de que havia quem provocasse, até nas notícias, erros, para que depois as pessoas, erros e erros ortográficos, para que desse asa às pessoas comentarem. Acho que chegámos ao 8, passámos do 8 ao 80. Sinceramente, não acredito, quero não acreditar. Mas sim, as pessoas hoje em dia são muito deslumbradas por aparecer. E eu acho que isso também contribuiu muito para que depois o mercado não funcionasse tão bem. O nosso mercado visual está muito saturado de coisas ocas e vazias e que facilmente desaparecem. E algumas delas até com bastante sucesso. Mas está muito saturado de muita porcaria, desculpem a expressão, e isso depois também vicia o mercado, descredibiliza e desmotiva e preenche lugares e pronto, mas a culpa também é nossa, porque nós também é que damos visibilidade e consumimos, e já viste aquilo, vou ali buscar à net e vou baixar aquilo que é giro e não sei o quê, e é uma grande porcaria, e nós estamos a dar força àquele tipo, daquele movimento, não é? Porque também às vezes não somos suficientemente inteligentes para perceber que ao falar nisso, que ao baixar isso, que ao divulgar isso, estamos a promover e a dar força a um conceito, não é? E eu tenho muita pena disso. Há coisas que eu sinceramente não vejo, não sei, desconheço e passo-me completamente ao lado. E nem falo, porque sei que já ao falar já estou a promover. E recuso-me. Agradecer novamente a disponibilidade que teve para estar aqui na Boa Nova, para falarmos deste seu projeto, Pollen. Projeto não, é efetivo, portanto ele existe e vai estar em concerto, portanto reiteramos aqui talvez a data, dia 20, aqui no Hospital, e espero que sim, que seja uma noite como vocês merecem, que o público esteja lá para vos ouvir e então enfatizar o termo ouvir-vos, estar em comunhão para convosco. É um convite, atrevam-se a passarem por lá, vai ser uma hora e um quarto, não vai ser muito mais, e vai ser uma noite diferente, vocês vão ouvir música cantada em português, vão perceber tudo que está a ser dito, com instrumentos que às vezes nós não vemos em palco, com singularidades bonitas, acho que vai ser uma noite de aconchego. Obrigado, Hélder, pela disponibilidade de ter para connosco. Obrigado, parabéns e bom trabalho para vocês também. Obrigado. Morreu nua e crua, pequena papoila. Viveu-a a brincar, a velhice que não tricotou. Yarabaiara, yarabambé, casou-se com o medo, pintou-se de fome, apanhou o cabelo com travessões de esmolas, e o vestido que não era seu tinha a cor da ironia. Morreu. Pela morte da criança que viveu velha e morreu nova. Amanhã usei o preto para iludir a indiferença da vossa emoção. Amanhã usem o preto para iludir a indiferença da vossa emoção. Chorem sem choro, a morte não entra. Chorem sem choro, a dor não passa tão bem. Vistam-se de preto, escrevam o desgosto pela morte da criança que viveu velha. Sem choro a morte não entra. Sem choro a dor não passa tão bem.